Senhor, falaste a Moisés, teu povo a ti vem se achegar, com cordeiro sem mancha, nossas vidas a ti ofertar. De manhã e ao entardecer, um aroma suave a subir, em holocaustos nossa adoração, teu nome, Senhor, teremos exaltar. Recebe, ó Pai, nossa oferta, de coração a te entregamos, no altar da graça, em silêncio, nosso louvor, juntos cantamos. Nos sábados de descanso, teu amor nos faz celebrar. Bezerros e cordeiros, em unidade vamos te adorar. Para a expiação em Cristo a vitória traz. Recebe, ó Pai, nossa oferta, de coração a ti entregamos, no altar da graça em silêncio nosso louvor, juntos cantamos. Em cada estação, em cada dia, teu povo se une em oração, com flor de farinha e azeite, fazemos um só Senhor, em cada momento, teu amor nos faz prosseguir. Com alegria rendemos tudo em ti. Encontramos nosso pavio. Recebe, ó Pai, nosso cantando.